Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Em toda a sua carreira, só editaram 4 álbuns. O primeiro em 1984 e o último em 2004. Este percurso faz deles uma das mais místicas bandas britânicas de sempre, que, apesar de raramente editar discos, quando faz, é um verdadeiro acontecimento. São os Blue Nile, e que esta semana passam pelo álbum de Família com o segundo trabalho, Hats, de 1989. O sucessor do registro de estreia esteve 5 anos a ser preparado e, quando finalmente viu a luz do dia, foi adorado imediatamente pelos críticos e pelos ouvintes, que se renderam à pop melancólica e romântica da banda e das palavras do líder Paul Buchanan. É um disco povoado por vários ambientes, provocados pelo sintetizador e por batidas eletrónicas, tudo com muito detalhe na produção e com muita elegância. Nada é colocado em fita por acaso, e isso nota-se imediatamente nas poucas canções que surgem em Hats. Apenas 7, mas quase todas passando a marca dos 5 minutos. Esta é uma das obras-primas dos anos 80, por uma banda com um percurso invulgar, mas que iremos desvendar durante a próxima hora. Da Blue Nile, agora na Radar, com as 2 primeiras faixas de Hats, Over the Hillside e The Downtown Lights. Working night and day. gets the good to try it all again. Thank you. A história dos Blue Nile começa quando dois amigos na faculdade de Glasgow, na Escócia, decidem formar uma banda. São eles Paul Buchanan e Robert Bell. Um dos grupos que formaram, antes mesmo de terminarem os estudos, foi Night by Night. Na altura, em finais dos anos 70, ainda gravaram algumas demos e os poucos concertos que apresentaram na zona de Glasgow deram aos Night by Night um culto interessante, apesar de muito pequeno. Quando Bell e Buchanan terminaram a faculdade, ficaram amigos de outro estudante, Paul Joseph Moore. A amizade cresceu, principalmente pela paixão pela música, e juntos decidiram começar a compor e a gravar. Note-se que os cursos que os três tiraram não refletem o percurso que depois seguiram. Bem, talvez o curso de Robert Bell em Engenharia Eletrónica, sendo que os outros cursos são de Literatura Inglesa para Paul Buchanan e Matemática para Paul Moore. Foram buscar o nome a um livro de 1962 de Alan Moorhead, The Blue Nile, exatamente sobre o Rio Nilo. Em termos musicais, a banda decidiu abordar as canções usando instrumentos eletrónicos, um pouco em sintonia com o que se passava com grande parte das bandas pop da época, em especial o chamado movimento neorromântico. Nenhum dos três colegas era músico com formação, por isso a composição das músicas era muito pragmática. Cada um contribuía com as suas próprias limitações no domínio dos instrumentos, sejam eles sintetizadores, piano ou guitarra. Em relação aos ritmos, os Blue Nile decidiram desde muito cedo não serem uma banda com baterista. Iriam ser eles a fazer os ritmos a partir de samples ou a partir de caixas de ritmos ou sequenciadores. Mais tarde, em algumas músicas, acabariam por ter a ajuda na bateria do assistente em estúdio Nigel Thomas. Os Blue Nile criaram a sua própria editora, a Peppermint, por onde lançaram o primeiro single, I Love This Life, reeditado mais tarde pela RCA Records, uma companhia um pouco maior. Mas o impacto do tema foi quase nulo e pouco tempo depois a editora RCA foi absorvida pela gigante Polygram e os Blue Nile regressavam à estaca zero. Em breve iriam editar o primeiro álbum e muito por culpa de um amigo da banda e engenheiro de som. Mas sobre esse primeiro passo dos Blue Nile falaremos já a seguir. Agora na Radar, o regresso da elegância e romantismo da pop dos Blue Nile em 1989 no álbum Hats, agora com Let's Go Out Tonight e Headlights on the Parade. Cars go by. Let's go out tonight. O percurso a sério para os Blue Nile começou quando um amigo da banda, engenheiro de som, Callum Malcolm, mostrou a música do grupo a um fabricante de aparelhos eletrónicos, a empresa Lean Electronics. O fabricante da área de Glasgow ficou tão impressionado pelo uso de instrumentos não acústicos na concepção do som dos Blue Nile, que ofereceu dinheiro a Paul Buchanan e companheiros para desenvolverem uma faixa onde revelariam as potencialidades dos equipamentos feitos pela Lean Electronics. O resultado foi tão expressivo que a empresa Lean decidiu criar uma editora independente de forma a lançar as canções que, entretanto, os Blue Nile já tinham feito para um primeiro longa duração. E é dessa forma que Paul Buchanan, Robert Bell e P.G. Moore, ajudados por Callum Malcolm, colocaram à venda A Walk Across the Rooftops. O título é retirado exatamente da música que os Blue Nile fizeram para demonstrar a versatilidade e fidelidade dos novos equipamentos eletrónicos da Lean Electronics. O álbum vendeu de forma muito modesta, mas aos poucos a banda começou a ficar conhecida através dos telediscos para os singles Stay e Tinseltown in the Rain. O tempo que passou entre este primeiro registro e o álbum de família Hats foi o suficiente para a editora Lean crescer, principalmente em termos de know-how, visto que estava ainda numa fase muito embrionária quando lançou os Blue Nile, e isso nota-se na forma pouco precisa com que promoveu o grupo. E nesse período de 5 anos, a banda liderada por Paul Buchanan continuou a compor e a gravar da mesma maneira. As composições cresciam num pequeno apartamento em Glasgow e as gravações decorriam nos mesmos estúdios, os Castle Sound, e com a ajuda de Callum Malcolm. Durante estes 5 anos, os Blue Nile criaram músicas suficientes para um novo álbum, mas ao longo do processo, e ao ficarem absorvidos pela perfeição dos arranjos, acabaram por deitar tudo fora. E ao retomarem o trabalho, lá foram nascendo finalmente as canções que estamos hoje a ouvir. Regresso ao álbum de família, agora com From a Late Night Train e 7 AM. People in the station. Foi a 16 de outubro de 1989 que os Blue Nile editaram Hats. O disco esteve 5 anos a ser produzido e, pelo meio, a banda desfez-se mesmo de material suficiente para um álbum completo. Quando saiu, a pop adulta, sofisticada e à base de sintetizadores dos Blue Nile surpreendeu tudo e todo, especialmente a crítica da especialidade, que se rendeu completamente à escrita de Paul Buchanan, transformado desde então num dos compositores de referência do Reino Unido. Entre todas as críticas positivas que recebeu, encontrava-se a da revista Q, que deu a Hats a rara pontuação perfeita de 5 estrelas. Mas para além dos críticos de música, os Blue Nile alcançaram também um público maior e entraram para o 12º lugar do top britânico. E os 3 singles extraídos do disco fizeram história nessa reta final da década de 80, de Downtown Lights, Headlights on the Parade e Saturday Night. A banda foi convidada por Ricky Lee Jones a fazer as primeiras partes dela durante a digressão na América, o que deu aos Blue Nile ainda mais audiência. Aliás, Ricky Lee Jones rendeu-se de tal maneira às canções do grupo que concordou em fazer um dueto com Paul Buchanan no tema Easter Parade, que saiu como lado B do single Headlights on the Parade. No próximo mês de dezembro, o álbum Hats e o primeiro, A Walk Across the Rooftops, vão conhecer reedições especiais com 2 CDs e onde vão surgir temas raros e nunca antes editados dos Blue Nile. O sucessor de Hats só chegaria em 1996, o registro Peace at Last, seguido em 2004 por High, até o momento o último disco da carreira, apesar de Paul Buchanan já ter dito várias vezes que gostaria de reunir o grupo e fazer um 5º álbum e dessa forma fechar o estranho percurso dos Blue Nile. Na Radar, encerramos o programa desta semana, onde o destaque foi para uma das obras-primas dos anos 80. Hats fecha com o tema Saturday Night. Até para a semana.